dedos que estia até o fim. Comigo acalma a maré. Quando vem a luta eu clamo, Senhor Pior, me dá vitória, logo envia anjos que devem voando para me ajudar. Para Deus não há barreiras, se Ele é poderoso, Senhor da glória, sempre está comigo e quer estar contigo para te ajudar. Jesus é a paz. Glória.